Pop Sai. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família. Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo está chegando. É sábado 16 de dezembro, a espera acabou, família Pop. Aguardem, aguardem. Para que seja só um pouquinho, cadê a torcida do Paysandu aí no palácio, hein? Quem é do Clube do Remo aí? Será que tem muita gente solteira no tiro? Tem? Quem tá solteiro aí? Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. O eu tô solteiro, o eu tô solteiro. Alô, Palácio! Bora que o covarde chegou! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Nosso trabalho, tá bom? Obrigado pelo carinho, gente. DJ Igor e o Vado, também o Rafa, o Nilson, show aqui com a gente, o Niquinho. Bora, Wagner do Boné, as consideradas aqui do ladinho, a gente dá valor, olha aí. Os guerreiros 3D aqui, ó. O Júlio do Casal Feliz, bora, Júlio. E a sua diva, olha. Olha o Beto no Bob. Super Máquina do Tempo. Pop Saudade. Tem mulher sincera no palácio hoje, tem. Ah. Cadê o grito da sincera aí? sabe o que deve ter aqui, cara? Tem muita mulher solteira, quer ver? Quem tá solteiro aí, som do grito! Bora, meu pop! Ele ao lado da sua primeira dama, aqui marcando presença. Velho Chivo do Curió, Cristalino, olha. Alô, Merengue! DJ Jasso, lá do Bob Show. Chega aqui, garotão. Chega aí. Prazer receber esse cara aqui que tá arrebentando no Pop Show, o Águia da Amazônia. E a gente fez uma parceria de uma semana, mas já foi suficiente pra estabelecer essa amizade. DJ Jades, é do Bob Som, a gente recebe com muito carinho aqui no nosso comando 3G. Alô, Jades, como é que tá o Bob Som, meu? Beleza, Paulinho Boy? Tudo pai d'égua, tudo tranquilo hoje, Balaço dos Bares. O Fest Ciro 2017, sucesso! Tem que tirar o chapéu pro Bob Saudade, gente. Quem gosta do Pop Saudade, bota a mãozinha pra cima pra ficar bonito! É muita onda, esse pop é uma loucura total, garoto! Não alivia, covarde, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia, não alivia! Valeu, garotão! Um abração também ao Nip Silva, o Iago da Curtição, Neguinho, Bebê, o nosso amigo Anderson! Clevison, Cleiton, o Nilton, o Caio Produções, estão aqui no Pop Saudade, obrigado! Quero puxar, quero puxar, quero puxar! O Paixandu ganhou de virada, hein? É que eu tô montando fé com o Paixandu hoje. A maior torcida aqui no Palácio é do Paixandu. Ou será que é do Clube do Remo, hein? Ai, ai, ai. Vou começar com o Paixandu primeiro. Produção! Uma lista branca, outra lista azul. As cores do Papão da Curuzu. Quem é do Paixandu aí, hein? Quem é do Papão, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, canta aí que eu quero ouvir. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Quem é do Paixandu? Uma lista branca, outra lista azul. A torcida do Paixandu dá uma vai na torcida do Clube do Remo. Cadê a torcida do Leão aí, meu irmão? Quem é do Remo aí? Quem é do Remo aí? Joga o bracinho pra direita e joga pra esquerda. E joga pra direita e joga pra esquerda. Eu quero ouvir, quero escutar. Remo! Luana aí dos Guerreiros, o Baixa, né? A Renata tá por ali também, Renata. Andréia, obrigado pelo carinho, tá bom? Olha o Chieiro aí dos Paraíba. Um abraço, Chieiro. Eliane da Escola Guilha. Olha o Gleidson. Gleidson. Aí da Refrigeração junto com o Bigo e também o Preto lá no Sertão. Olha o Marcelo, DJ Lucas e a Rosana e também o Jean. Juntamente com a Josi, o Sandro, a Kátia e a Silene. Ai, ai, ai. Saudade. Reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade. Tá na hora da covardia! Essa não, covarde! Alô, estou só aqui na praia, neste sol que me acompanha, e me queima, e me queima. Vai ter com essa música, Valtinho. Aí. Quando sai tão sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a mim e palpitar dos teus braços, dos teus seios, dos teus beijos me estremeço. Quando sabe do sol, quando sabe então sol, aqui na praia, sinto seu corpo vibrar. Amigo Marcinho Promoter, tá com a gente, o Marcinho. Isso é considerado. Ronaldo da Pratina. Obrigado, Luvaldo. Vando, da empresa Via Loki. Baldinho, do Nova Geração. E o Marcinho Promoter, valeu. As consideradas da 25. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Para Marcha, Marcha Fantástica. Quando sai então sol, Xabá, aqui na praia, também adoro, hein? O Rodrigo de Marcarena, obrigado. Sinto meu corpo vibrar juntinho a mim. Olha o Bob, o Gabi, o Edson, o Rafa, o Rogério e o Júnior, a galera do Boca Júnior, obrigado. Dos delírios me estremeçou. Ronaldo da Pratinha, já marcando presença aqui no Pop Saudade. Mais uma no Pop! Parecia um sonho, a gente fica junto. Para o Vano Saqueri, a Cláudia de Salinas, já marcando presença aqui no Pop Saudade. Obrigado. Lembra de tudo que vivemos, das tardes e domingos, da mágica no olhar. Olha a Valerinha, bora. Aceitar que tudo se perdeu, amor não. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Alisson, cachorrão. Tá curtindo o pop, o Neto. Aí do Cachique 3D. Tá aqui com a gente, obrigado, hein, maninho. Ficar sem você não dá. Pop saudade. A gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Juntamente com os meninos da saudade da Pratina, obrigado. Gato seco por ali. Igor. Eu volto pra você. Bora, gato seco! Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo. Os meninos da saudade da Pratinha, sempre pop saudade 3D. Assim você não dá. Júnior, o Mototax 3D da saudade. Júnior, o homem do motel Casal Feliz, no Pop Saudade 3D. O que meu coração pedindo pra você voltar. Olá, Júnior! É. Vai passando tempo. Olha o Júnior, olha o Júnior! O parceiro do motel Casal Feliz, essa fera. Abraçando bem para a família Fiel, para a família Brando, também a família Freitas aqui com a gente. Mais uma! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Wagner do Boné, o charme da saudade. Ficar louco por... Um abraço no meu Júnior, da equipe Sol Pidel, Darlene, o Antônio e também a Nete. Tô aqui, obrigado. A tentação é que eu já sei. Que mamá, merengueira, olha aí. Cadê a dona Cláudia? Do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Olha a Carmen com o Gá e a Vitória. Tá curtindo o pop, valeu, obrigado. O coração. Tão difícil pra explicar. Problema sem som. O Nilson Vitor e sua princesa Luna. Olha o Tinho, ele é o seu grande amor. São coisas do coração. Alô, Paulinho Boy. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Coração. Chegou o cabuleiro. Olha os consumidores já, né? É, tava com saudade já. Seja bem-vindo. Os consumidores do Pop Saudade 3D. Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Bebe, Johnny, Rubens, valeu. Me mergulhar de cabeça na emoção. É o William Cachorrão. Ele é só diva. Bora. Arriscando ainda mais o coração. Olha a rosa. Que rosa. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Vai, covarde, machuca meu coração. Paulinho, bom. Mas tenho da solidão. Para quarta-feira a gente tem o Pop Saudade. Na sede do Imperial, no Julu, nas vésperas de feriado. Pari dos Coroas. Quinta-feira, Pop Saudade. No Remanso. Tudo da paixão. São coisas do coração. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse Pop Saudade. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pop Saudade 3D. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanto. O Edu da Seaja chegando agora, né? Bora! E se você assim fizer, obrigado aí, galera do Boca Júnior com a gente. Obrigado, Pop. Não vou mais. Gabi, o Edson, a Rafa, o Rogério Júnior. Valeu. Pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Você diz que nada existe, que você... Fala de Gleidon pra Marina, da família lá de Periquitaquara. Assim, no lugar Pai Diego, hein? Perto do setor do Valdir. Sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira. Os Guerreiros 3D sempre aqui, na família Pós. Só pra descobrir uma coisa. Cadê Guerreiro? Cê tem certeza. Oi, beijo com a gente, obrigado pelo carinho. A gente já falou. Pare logo enquanto é tempo. E não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você... William dos Cachorros do Guamá. Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Ali no setor, olha a Natasha, ao lado do Kiro. Quinho Saudade no Pop 3D. Bora tocar Saudade, porque o Pop Saudade tem cara de saudade, respira saudade. Vamos lá. Os seus verdade ali. As estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Calado tá com a gente. Chabacheiro, camarada. Alô, Paulinho! Cadê o merengue? Na semana, merengue tem uma apresentação lá na Cordina. Vamos lá. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo, o meu carinho é seu conforto. Olha o tubarão lá no Interjum, tá aqui com a gente também, obrigado, maninho. Minhas consideradas! Charlie Carreira Sola, Gisele, a Jéssica, né? O sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela. Jéssica 3D e sua mãe Gisele, já aqui no Pop Saudade. Assim, assim, ela me faz sonhar. Até Charles Carreira Solo, curte e dá valor no Pop Saudade 3D. É seu conforto. Um abraço na minha diva, o Pop William Gachorran. Eu sou um cara que gosta do trabalho do Valdinho Boy. Diz aí, vai. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia me encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos, mil razões agora eu tenho pra chorar. Obrigado, Helder, também a Graciete. Só aqui com a gente curtindo o Pop Saleja, né? Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Paulinho Boy! Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. E o quê? Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Arô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Você, quem que cheguei? Além de chocolate. São mil razões para chorar a todo instante. Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta o seu nome e o meu no coração. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu. solta no ar. Não, eu não quero recordar. Olha a equipe Sol Pitel, tá aqui com a gente hoje. Vou fugir desse lugar. A equipe Sol Pitel chegou pra curtir. Você, e pede pra você voltar. Equipe Boca Júnior, obrigado. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Pop Saudade! Nada mudou para mim. Não há razão para chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Ei, o Pop é o Pop. Eita, meu pau velho, que tu lá faz uma ferida. Imagina como chegar um novo em dezembro, né? São 7 anos de espera. Mas agora a espera acabou. Dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Bora, cabuleiro! Todos querem você, mas amor de verdade só meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se... Júnior do Casal Feliz e a sua careca. Alguém. É dos carecas que ela gosta mais, né, Júnior? Meu amor, vem. Eu quero você. Pink, Elisa, Cláudia, as consideradas. É, e também a Eliane, mais conhecida com agora como a Bibi Perigosa. E a Chocolate. Quinta-feira Pop Saudade no Imperial, quinta-feira do Remanso. A vida tem coisas estranhas que a Bora, Rocha, cadê, cadê, onde? Sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, Cleone Rosa. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Bom, você tentou se encontrar. Saudade! Você, mas amor de verdade só o meu. Todos. O sol já vai. Beto no Pop! Obrigado também, o Nego. Aí da KDC chegando junto, a galera do comércio. Acabando aí o nosso carvão no CD ao vivo. Refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. Uma marcha fantástica. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Virgínia Sara, é no Diego. Galera, põe no 220. No último volume, o CD do Pop Saudade. Lá no show dela, cara. Chega e escuta lá em casa. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Diego e Sara, os dançarinos do Pop Saudade 3D. No o dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada. Olha a Tati, a Mini Braid. É dos Montes do Brega. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. E o quê? Um grande amor. Saudade, né? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? Obrigado também aos meninos da Saudade. O amigo Júnior, a Kelly, o Andrinho, o Gil. É o Gil. A chuva terminou. Pinho, a Camila, Cristiano, Anderson. E o Gato Seco, cadê ele? Alô, Gato Seco! Tudo pode acontecer a partir. Olha o Marlon Motocax. Cielo aí dos Paraíba. Olha o Cielo. Seu amor não vou querer. Não. Eduardo Taxista. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Até os carinhos seus que você prometeu. Galera de Marca Arena, veio curtir o Pop Saudade, General, Cruz Sexual. Um abraço especial aí, Paulinho. Tá arrebentando, obrigado. Olha. O Anderson, Cachorrão e o Neto. Será a partir de hoje em diante? Seu amor não vou ver. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu desse amor terminar? Se foi você para mim. Seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo paga. Mano, mano, aí da empresa Via Lock, o Baldino, aí do Nossa Nova Geração, e também o meu amigo Marcinho Promo, do Mano Marcinho. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu? Terminar, se foi você, Potéria Nete. Vou pra acabar. E no meu coração, vem aí, meu coração. O quê? Luzes de amor. Olha a primeira dama do Davis, está por ali, era sua irmã. Tainá, minha amiga Tainá, um abraço covarde. Também se foi, me trazendo alegria. É o Edu da Seasa. Olha, Edu! Alô, Tino! Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Vera, ei, a Vera. Eu encontrei. Empresária. Fique comigo até o fim. Quero que seja. E o quê? Você aqui. Quero que seja. Amélia, você a aqui. Mulher de verdade. É? E hoje brilha em meu coração luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Pop Saudade. Bom. Ele comanda aí os guerreiros 3G. Todos os guerreiros com a gente, obrigado pelo carinho. O maior valor. Também a Renata, a Luana, a Nete. Obrigado, Andréia. Os guerreiros só me lembram de curtir chuva, né? Toda ternura que eu procurei, só ao seu lado. Você aqui. Quero ter sempre você do meu lado. Quero ter sempre você aqui. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Bora, Pop! Tá chegando o 9 de dezembro. Bora, meu pau velho. Viva esperando. Deixa o Nelson, então chega aí curvando. Rapidão, hora, mano. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na. Obrigado também ao Mário Floque, lá do Arapari. Wagner do Moné e o Jatene. Obrigado, Éder. Ele ao lado do seu grande amor, Lúcio. Creia. Lá do Jaderlan, já vem. Com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim num dia de verão. Sussurra. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Cara, quem procura acha. Você está em busca da felicidade, continue tentando. A persistência é uma das melhores virtudes do homem. Então tem que persistir, tem que procurar. Uma hora Deus te abençoa. É. Como é que é? Curto. E a gente é bastante eclético. Deixa eu tocar o tal de Arrocha. É o tal de Arrocha. Manda 007. Olha o casal Benichô, cadê ele? Alô, Benichô! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. O bom da vida. Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Procurar alívio passageiro. Bola chave carreira solo. Umas quatro. A Jéssica Gisele, olha aí. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Marcelo Cão! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha cor.

como eu queria estar junto de ti. Ei, ei, dar ei, um beijo ardente com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora pra... Alô, Diva, Gisele! São am... Desce um camarote aí, olha. Charão, uma emoção para sempre. De Dani pra... Momentos que... Carine! Carinha! Gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh, yeah. Oba! Júnior e Neto é sucesso. E aí, como é que é? Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe. Ei. Só tu, estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou... Olha o Mário, o Plug, do Arapari, ele... Pop e o Gabi, ele... meu Edson, Zeco, obrigado. Estou vivendo, são amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Olha o nosso hino, nosso hino! Alô, Palácio! Banda LP, a cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder. Olha o Neco da KDX! Bora, Neco! Está tudo escrito. Também o Wilke, aí dos primos da Farra. Quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero, como a primeira vez. Entre o homem e o... Meu tiro da KDC também, tá na área. Foi no baile, na saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade. DJ David, Valdinho, Paulinho, vai a tocar. Banda LP, a cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar. Sei que te quero. Corpo e alma, me entrego a você. Olha o meu Dieguito, lá de Abaidetuba. Foi no baile, a saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, DJ David, Valdinho, Paulinho, vai a tocar. Naquele baile, do Pop, saudade. O covarde da saudade. E a gente vai tocando. Como que a gente passa a bola pro Cineral e volta meia-noite para fazer a nossa última apresentação. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai. Quem sabe fazer o S aí. O S que simboliza a empresa Pop, o Pop Saudade, o Pop Som, Pop Live. Quem sabe fazer o S, joga a mãozinha pra cima e faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, que vai incendiar agora! Música. parceiro radialista. Dou muito valor. Lá de Berlim. Bora considerar, né? Bora pra cima. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Hoje eu tô afim! Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. Bora que o tempo é curto! Pra cima, meu pop! Pra cima, pra cima, pra cima! Bora! Chegou as morenas aí do Pop Saudade! Estão aqui, ó. Olha o Teco aí do comércio. E as suas mãos já ela, hein? Fashion. Junto com o Beto do Pop, hein, Beto? Assim, a imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Por ti, não sei esperar. Abraçando aí os Lambi Lambi. Tá no Cineral, tô aqui no Pop agora, hein? Marcando presença, obrigado, hein? Como é que é? Essa galera tem uma amizade muito forte comigo também, obrigado. Cadê o Jadson? Olha aí, Jadson! Pra incendiar o palácio! Aí do Lambi Lambi. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Me hipnotizei. Olha o Kiko na pedreira! Bora, Kiko, Kiko. Poderia ficar de fora, né, Kiko? Aqui eu pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui eu pop som, tocando pra você. É o um, é o dois e o três. Joga o bracinho pra cima aí, hein? Quem tá feliz? Quem tá feliz? Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão, batendo palma. Batendo palma, batendo palma. Batendo palma, deixa eu liberar, liberar, liberar. gordo. Já já, são exatamente 21 horas e 56 minutinhos. Dá tempo de eu meter mais luz e passar pro Cineral. Aí meia-noite o Pop volta de novo para fazer a sua última apresentação. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amor, Salvador, lá de Barcarina, obrigado. Realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. Gisélio Júnior aí da Diva, o Wilk e os primos da Farra. A gente já tem CD ao vivo. A primeira parte com o David e a segunda com o Paulinho Boy. Pode chegar aqui com o Lourinho da produção, tá bom? Só siga o Ratinho. Me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Bora que o tempo é curto. Eu não gosto de cortar música, você sabe disso. Vou encaixar mais essa aqui pra dar tempo, tá bom? Olha o Hélio e a Tínia, tô com a gente. Você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a... Pop Saudade. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que... A gente aproveita a oportunidade para desejar um feliz tiro aí para toda a família Cineral aí. Antônio, Misa, Max, todos que fazem aí, o Tio Val, o Bad Boy e o DJ J e Michel. Um feliz tiro para vocês aí, aqui de todos que fazem a empresa Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o Corvá, DJ Valdino e o garoto DJ David. Feliz tiro aí para a família Cineral. Ronaldo da Pratinha. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar. 9 horas e 59 minutos. A gente vai ficando por aqui, gente, meia-noite. A gente volta para fazer a nossa última apresentação. Obrigado, meu Deus, eu não posso naquele em Fortaleza. General, após a vinheta. Está em festa. A família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico, algo jamais presenciado no mundo da saudade.